ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 22 de julho, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de civilidade. Você sabe, toda terça-feira aqui o programa recebe a visita e tem a participação ativa e afetiva do médico psiquiatra Jorge Jaber, que trata de questões, várias questões ligadas ao cotidiano, à mente, ao comportamento, questões que dizem respeito à nossa vida diária, né? Nós tratamos até de Copa do Mundo já aqui, das expectativas e frustrações que afinal vieram. Hoje nós vamos tratar um pouco de mobilidade urbana e um pouco de civilidade no trânsito. E para isso nós estamos aqui com o presidente da ONG Trânsito Amigo, que é uma associação de parentes, amigos e vítimas de trânsito. Ele é engenheiro e nós vamos abrir esse programa exatamente com ele aqui, falando conosco como é que o que é o trabalho dessa ONG, dessa Trânsito Amigo, como é que funciona, há quanto tempo existe, como é que é esse trabalho. Bom dia, Fernando. Bom dia, Luiz Golo, bom dia, ouvintes da Rádio Nacional, bom dia, amigo Jorge Jaber. Bom, a história da Trânsito Amigo, ela vem de 2008, embora a gente já tivesse programas anteriores à fundação oficialmente da ONG. A Trânsito Amigo é uma homenagem ao meu filho Fabrício Diniz, falecido em março de 2003, num trágico acidente, né? Uma tragédia de trânsito, vamos assim dizer, na Avenida das Américas. O Fabrício tinha 20 anos e ele mais duas amigas sentadas no banco de trás de um automóvel sem cinto de segurança perderam suas vidas por irresponsabilidade de um motorista. Então, logo nesse primeiro momento após o acidente, quando a gente chama de luto fechado, eu a si mesmo resolvi arregaçar as mangas e criei um grupo chamado Prosseguir é Preciso, onde eu procurava identificar pais que também tinham passado pelo mesmo problema da perda prematura de seus filhos. E começamos então a fazer um grupo de mútua ajuda para que todos se fortalecessem em cima da amarga experiência de cada um. E esse grupo há 11 anos se reúne. E com o tempo eu disse, não, eu quero mais, eu preciso fazer mais. Comecei então a me aproximar de parlamentares da esfera municipal, estadual e federal. Criei a ONG para a apresentação de ações propositivas que pudessem mudar código, mudar leis, para que a gente pudesse vir a ter esse espaço trânsito que é definido como tão democrático, onde circulam pessoas de todas as idades e crenças, e mais que ele é muito desrespeitado. E a ideia é transformá-lo num espaço mais justo e menos violento. O Brasil é o quinto, estou vendo aqui na internet, o Brasil é o quinto país num lamentável ranking de vítimas no trânsito, de trânsito violento na realidade. O que parece, o Jorge, que falta aqui também é muito de civilidade, muito de cultura, muito de educação, e não apenas no trânsito, porque quando a gente fala da educação, fala da formação, né, desde o berço, desde a família, e vai até as relações, né, de trânsito. E o curioso disso é que o Brasil hoje é o país que tem o maior número de montadoras de automóveis do mundo. Tem 14 montadoras de automóveis em atividade no Brasil e projetos para mais 4. Nenhum país, nem os Estados Unidos, que tem um mundo de automóveis, nem a China, que tem um mercado consumidor crescente em expansão permanente, tem tanta indústria automobilística. É verdade que a nossa, boa parte da nossa indústria automobilística produz para o exterior, mas mesmo assim você vê na televisão, você vê na imprensa em geral, você vê o avalanche de bombardeio de anúncios de automóveis. Agora mesmo teve um mercado que estava dando, sorteando um carro por dia, um carro zero por dia. Quer dizer, é muita coisa, né? Como é que você vê essa situação do trânsito, Jorge, e das relações das pessoas? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Denise. Ouvinte, é sempre uma alegria poder estar aqui participando da Rádio Nacional, que eu escuto desde os meus 3 anos de idade, lá no interior, etc. Então, as notícias que a gente recebia eram através da Rádio Nacional. Tenho esse carinho afetivo, né? Muito bem. Você, quando tocou nesse aspecto macro econômico, macroeconômico, ligado à questão da produção em massa de veículos, você chama a atenção de um fator que é um fator econômico, que influi fundamentalmente na vida e no cotidiano das pessoas simples, da gente. Quando a gente se desloca por uma cidade, quando tem um trânsito terrível, quando a quantidade de veículos na rua ultrapassa aquilo que seria o mais correto e adequado, isso não é só o resultado de uma atitude individual de um motorista ou da atitude individual de um vendedor de automóveis. Isso é uma pressão capitalista para que haja mais compra de veículos. Compre um veículo a qualquer custo. E isto vai interferindo na nossa vida, vai criando uma irritação em quem está conduzindo o veículo, porque ele vai se frustrando, ele tem aquele possante que ele sempre sonhou na vida inteira, e aí ele vai ficando preso no trânsito com aquele poder todo. Quem está na rua não pode atravessar, não pode passar, a bicicleta é abalroada, a moto passa no meio ali, no local inadequado. Então isso tudo vai levando a uma insatisfação muito grande e a uma irritação crescente. Ô Fernando, como é que a relação dentro da ONG, desse Trânsito Amigo que você fundou e que você dirige, qual é como é a estatística disso aí? Qual é o número de pessoas que têm parentes vitimadas num tipo de acidente, em outro tipo de acidente, com gente alcoolizada envolvida, gente sem consumo de álcool ou outras drogas, drogas ilícitas também? Você tem um levantamento, um retrato disso, não? Eu vou tentar apresentar assim, um panorama bastante global. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, através dos números dela, ela afirma que 1.260.000, aproximadamente 1.300.000 pessoas perdem suas vidas por ano em tragédias de trânsito. Quando eu digo tragédias, estamos aí misturando acidentes, que são fatalidades, mas tragédias, essas provocadas por excesso de velocidade, rachas e a associação de direção com álcool e ou drogas. Desse 1.300.000 mortes, ainda deixa uma trágica estatística de 50 milhões de feridos, a um custo anual de US$518 bilhões no mundo. O Brasil, como você citou agora há pouco, ele está entre os 5 maiores matadores, vamos dizer assim, no trânsito, mas já correndo para assumir o terceiro lugar neste pódio. Então, se medidas não forem adotadas, nós vamos ultrapassar, mesmo tendo uma população menor do que tanto a Rússia, quanto a China, e quanto os Estados Unidos e a Índia. Hoje nós temos no Brasil, pelos dados oficiais, 42 mil mortos. Número este que a Trânsito Amigo não pactua. Por quê? Os dados oficiais que o governo tem são de pessoas que morrem no local do acidente. Eles não cruzam as informações. A Organização Mundial de Saúde diz que 5% dos feridos, e nós temos mais de 600 mil por ano, morrem até 30 dias depois do acidente, em casa ou nos hospitais. E eles não engordam essas estatísticas, eles não têm como fazer esse cruzamento. Uhum. E o que eu me baseio, a Trânsito Amigo se baseia? nos números da seguradora líder DPVAT, que paga os seguros, que pagam os prêmios. E ano passado ela pagou 57.700 óbitos. Lógico que você tem o número de pessoas que ainda desconhecem que tem direito ao seguro DPVAT e aquelas que entram, de certa forma, atrasadas. Tem 5 anos para recorrer. Mas nunca teríamos uma diferença de quase 15 mil pessoas. Então, eu assumo, pela Trânsito Amigo, que nós, ainda mais esse país tão grande, com dimensões continentais, que nós temos em torno de 60 mil mortos por ano, com mais de 40 bilhões de reais com custo, eu não diria perdas, com custo todo ano com acidentes de trânsito. Em contrapartida, sequer 1 bilhão é aplicado por ano. Ô Jorge, essa questão do consumo crescente, permanente, o sonho dourado, eu acho que o primeiro sonho do brasileiro é a casa própria, o segundo sonho é o carro, e o carro é muito mais acessível do que a casa, então o cara acaba realizando primeiro o sonho do carro, para depois tentar realizar o sonho da casa própria. Se ele não consegue do carro, ele vai para o sonho da moto, porque também o modelo de desenvolvimento urbano que o Brasil, não digo nem adota, mas do qual ele é vítima também, não privilegia o transporte de massa, de passageiros, transporte de massa mesmo com trens, com o metrô, com malha realmente que atenda a população, mas sim o transporte coletivo de passageiros e o transporte individual. Você usa carro para se mexer, você vê os engarrafamentos, são carros, não são ônibus só. Então, como é que na cabeça da pessoa, você nasce e é criado dentro de uma sociedade de consumo cada vez mais competitiva e que vai ensinando você desde cedo que o sucesso é você ter o seu próprio carro e você vê na televisão sempre a imagem do carro ligada ao sucesso, à beleza física, ao sucesso com o sexo oposto. Em resumo, você tem uma vida onírica nessa história do carro, que não corresponde com a realidade de maneira alguma. Aliás, os anúncios de carro, não tem nenhum carro que aparece em engarrafamento, né? Todos os carros, eles estão nas pistas livres. Ao contrário, eu vi uma vez um anúncio, sendo filmado um anúncio em São Paulo, ali no Minhocão, ali, eles num domingo, ainda interditaram para não correr o risco de aparecer outro carro, para poder fazer a imagem do carro, só ele, aquela coisa bonita. Quer dizer, não tem nenhum vínculo, qualquer vínculo com a realidade. Como é isso? Bom, um aspecto que a gente não pode deixar de chamar a atenção é que nas grandes cidades do país, incluindo Rio de Janeiro, o maior número de atendimentos hospitalares se realiza na área de acidentes de trânsito, acidentes automobilísticos. Então, se você vai nos grandes hospitais, nas emergências, elas estão lotadas de acidentes de trânsito. O que mais mata na cidade do Rio de Janeiro, entre os 2 e os 42 anos, são os acidentes de trânsito. Não é a meningite, não é dengue, não é nada disso. Morte violenta, principalmente no trânsito. Infelizmente, o fator mais ligado a essas mortes violentas é o uso de substâncias químicas, principalmente o álcool. Isto não é uma estatística acadêmica correta, mas ela é fruto de uma percepção do pessoal que faz atendimento de emergência em ambulância, porque eles constatam o hálito alcoólico. E acham também garrafas, latas, essas coisas no acidente de trânsito, né? Mas o hálito alcoólico é frequentemente observado. Isso não pode ser relatado como uma prova, porque só quem pode examinar e dar um diagnóstico é um perito, um médico perito que pode dizer se aquela pessoa estava alcoolizada ou não. Qualquer outra pessoa é apenas uma opinião. Mas o exame toxicológico, feito da necrópsia, se pedir o exame toxicológico, você vai ver pela dosagem de álcool no sangue se a pessoa estava ou não embriagada. Olha, eu não sei exatamente como funciona o levantamento toxicológico. Se é obrigatório isso, né? Pois é, que não é. Mas nós temos duas formas de avaliar se a pessoa usou ou não substância. Tem dois tipos de exame. Um exame é muito caro. E aqui no Rio de Janeiro só tem dois lugares capazes de fazer esse exame. O aparelho existe em duas instituições. Uma na Petrobras, para avaliar qualidade da substância química que é retirada no petróleo. E a outra é no Instituto, no LabDop, que é o laboratório de antidoping da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é muito difícil fazer exames acuradíssimos em todas essas pessoas que sofreram acidente. Normalmente se usa um exame que tem uma sensibilidade baixa. O que é que significa isso? Ele pode dar falso positivo ou falso negativo com bastante facilidade, mas que para um grande número de pessoas funciona razoavelmente. Então você tem uma amostragem. Porque basicamente o que eu quero dizer é que não há uma testagem que seja suficientemente desenvolvida para que todos sejam corretamente avaliados. O que acontece normalmente é que a pessoa, ao chegar no Instituto Médico Legal, ela tem uma morte por hemorragia, ou uma morte por traumatismo craniano, então tem perda de massa encefálica ou coisa do tipo, e não se aprofunda o diagnóstico. Então fica encoberto o uso de substância química. Principalmente as ilegais, né? O álcool, nem tanto, que transparece até no hálito da vítima, né? Mas você tem, por exemplo, cocaína e outras drogas mais pesadas que você nem percebe. Não percebe. Se a pessoa usou ou não. Uma coisa, Fernando, você falou que me chamou a atenção é que há uma, não diria uma subnotificação. Na realidade, o que existe é um acompanhamento, uma falta de acompanhamento, ou seja, você tem a entrada no hospital, a pessoa morreu ou não morreu, aí é notificado, naquele primeiro atendimento, naquele primeiro socorro. Mas no mês subsequente a esse atendimento, você não tem a notificação ou nem o registro de que esse óbito se deu em função de um acidente de trânsito. Nós temos alguma maneira de avaliar, de aferir o dano, o quanto significa isso em termos estatísticos e, mais ainda, o que fica de sequela para a sociedade dos sobreviventes desse tipo de acidente grave? A sua pergunta é muito interessante. É aquilo que eu tentei falar no bloco anterior. As pessoas que perdem a vida no local do acidente, essas são... tem o registro de óbito, porque o próprio SAMU, ele declara, ou então na entrada, já chegou morto numa emergência de um hospital do SUS. Então ela entra como uma fatalidade de trânsito, né? Como uma morte no trânsito. Aquele que vai para casa, é liberado do hospital, deixa de ocupar um leito do SUS e vai para casa, mas que vem depois a falecer, digamos, com uma falência renal, sim, e era uma pessoa totalmente sã, ele morreu de problema renal, consequência do trauma que ele teve no trânsito. Ele não vai constar nas nossas estatísticas. Lá fora, no exterior, alguns países, eles acompanham isso para poder ter uma grade muito, muito certa do número de habitantes que morrem em acidentes de trânsito. Por exemplo, os feridos nossos, alguns são liberados com pequenos traumas. Mas nós, o Brasil, consegue criar um exército de mutilados todos os anos, em torno de 145 a 150 mil pessoas com lesões irreversíveis, fora do ambiente de trabalho, muitas vezes aleijados da sociedade e, na grande maioria, como arrimos de família. Então, é um efeito, uma causa e consequências assim, fantásticas, enormes, que as pessoas, às vezes, não conseguem perceber. Agora, lamentavelmente, nós não temos como, senão através dos seguros que são pagos pelas companhias seguradoras. Nós não temos como aferir isso. É lamentável porque nós estamos agora, nesse momento, Golo, vivendo a década de segurança viária, que foi um pacto assinado em Moscou em novembro de 2009, onde quase 190 países se reuniram com a preocupação e o firme propósito de diminuir na década 2011 e 2020, nesses 10 anos, 50% das mortes. Isto é, se a cada ano morre 1.300.000, 1.250.000, em 10 anos seriam 12 milhões e meio a 13 milhões de pessoas. Seria tentar salvar 6 milhões e meio de vidas. Considerar que apenas, isso é um absurdo dizer isso, 6 milhões e meio iriam perder a vida. Mas alguns países que já vinham baixando suas estatísticas estão reduzindo mais ainda. Alguns, como França, Espanha e os escandinavos, a Finlândia, vêm reduzindo de 8 a 10% essa mortalidade no trânsito. Infelizmente, o Brasil está na contramão desse processo. É. Não sei se vamos conseguir fazer o dever de casa. Fernando, essas campanhas tipo e as legislações, como essa legislação da Lei Seca, elas contribuem até que ponto? Porque elas têm um caráter eminentemente punitivo. Elas primeiro metem uma multa de R$2.000 praticamente no infrator. E segundo, tem o bafômetro, aquela coisa toda, e ela tem um caráter educativo muito relativo na medida em que essas campanhas utilizam pessoas em cadeira de roda, geralmente vítimas de acidentes de trânsito, para que essas pessoas distribuam os panfletos na própria batida da operação da Lei Seca, exatamente para mostrar que tipo de consequência a pessoa está sujeita ali. E é uma abordagem que se dá no mesmo nível, né? Porque a pessoa está sentada dentro do carro e o outro chega pela janela na altura da cadeira de roda. É muito interessante isso também, tem um aspecto psicológico forte disso aí. Mas isso aí até que ponto é efetivo e é eficaz, tanto no bolso quanto no aspecto educativo? Bom, essa também é muito interessante a sua pergunta. Só para a gente revisar um pouquinho, em 2007, o índice de acidentes de trânsito vinha crescendo de forma assustadora. Então, houve uma revisão no Código Brasileiro de Trânsito, que entrou em vigor em fevereiro de 2008, vocês todos devem lembrar, em que era proibido, terminantemente proibido, falar ao celular, dirigindo, e era obrigatório o uso de cinto de segurança. Então, no primeiro momento, todo mundo usava o cinto de segurança. Não sei bem se era porque estava consciente de que era seguro ou para fugir da multa, para não doer no bolso. Mas, enfim, hoje é uma consciência nacional. Infelizmente, no banco de trás, ainda não se tem o hábito do uso de segurança, mesmo porque, para o agente fiscalizador, se torna difícil pelo uso das películas do insufilme. Que eu acho isso um absurdo. Não é, então, mas isso protege o... Não, o que protege o passageiro, o condutor, é a fiscalização presente nas ruas, e não uma película de menos de 1 milímetro, não é isso. Ele pode, melhora o ar-condicionado. Os ar-condicionados hoje têm potência suficiente para poder transformar aquele obstáculo num local fresco e arejado. Mas, então, veio a revisão do código, em 2008, e em junho de 2008 foi sancionada, em dia 19 de junho de 2008, a Lei 11.705/08, que foi apelidada de Lei Seca. E ela previa inicialmente, aliás, já na revisão do código, 0,6 decigramas por litro de sangue, o que equivalia a 2 chopes. Então, o que eu quero dizer é que, desde a revisão do código até a entrada da Lei Seca, o próprio poder público, ele já negligenciava esse controle, porque como é que você ia aferir se o condutor estava dentro do limite de 2 chopes, se ele não tinha etilômetro suficiente para ele fazer essa medição? Quer dizer, então a gente aplica, bota as leis. Eu não sei, não tinha o quê? Suficiente? Etilômetros. Etilômetros. O que chamam de bafômetro. O bafômetro é aquele descartável. Etilômetro. Na verdade, não era uma lei seca, era uma lei úmida. Exatamente. porque você tinha tomar 2 chopes? Exatamente. Então você dizia, é permitido tomar no máximo até 2 chopes, mas você não tinha como aferir se a pessoa tinha bebido 10 ou 12. Até que então veio a Lei Seca e disse, não, os números estão cada vez em ascendência, nós precisamos bloquear isso, porque se pelo pedido, como se dizia antigamente, pela dor ou pelo amor, então as pessoas têm que ter a tolerância zero. Essa tolerância zero, ela veio, mas o que a gente sempre pensou? É que não haveria necessidade de uma lei rígida, como você disse, se as pessoas tivessem uma mudança de comportamento. Bastava dizer o seguinte, a lei ela não proíbe ninguém de beber. Ela não diz, você não pode beber. Você pode até virar do avesso de beber. Você só não pode depois dirigir. Então, na minha concepção, e eu acredito que hoje a grande maioria dos brasileiros são adeptos à lei seca, é de que ninguém tem o direito de beber e depois tirar a vida de um semelhante. É, eu tenho para mim que a lei seca tem um efeito mais didático nisso aí, sobre o próprio motorista, sobre o próprio usuário, a pessoa que bebia e ia para o volante, e ela, quando vê os acidentes, quando ela vê a consequência, ela começa a se... As pessoas não se preocupam muito com o outro, essa que é a questão, e que eu até queria chamar a participação do Jorge nisso aí, porque ele é psiquiatra. A pessoa não se preocupa muito, ou não se preocupa tanto com o outro, quanto consigo mesma. Então, ela vai dirigir bêbada, ou depois de beber, ela pode causar um acidente em que ela vai sair de cadeira de roda, que é a identidade que ela cria, a identificação que se cria quando na campanha, na operação da Lei Seca, aparece aquele cara com a cadeira de roda entregando o panfleto na mão dela. É, o cara na cadeira de roda, no geral, ele era um dos ocupantes do carro, era o motorista mesmo, entendeu? Então, essa identificação é que tem um efeito mais... didático positivo da lei seca, da campanha da lei seca, além, evidentemente, de ela mexer na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, a multa pesadíssima faz com que a pessoa pense duas vezes antes de sair dirigindo depois da lei seca. Como é que você vê essa questão, essa coisa da individualidade? O que você concorda que a pessoa pensa primeiro em si e depois no outro? Ou seja, a pessoa não está muito preocupada se ela pode bater com o carro num poste ou atropelar ou bater com outro, num outro carro e ferir outras pessoas, tanto quanto ela está preocupada com bater no poste e se machucar? Concordo plenamente. Agora, a maneira como isso se manifesta, frequentemente é através de um mecanismo psicológico chamado projeção. Para que eu me sinta bem, para que eu me sinta completo, me sinta uma pessoa que tem valor, eu costumo tender a colocar a responsabilidade de qualquer evento desagradável no outro. Então, a pessoa fala, eu bebi, mas esse chato é que está ali no meio da rua atravessando quando na minha frente. Ele é que é o chato, ele é que é... O transgressor. Não é o transgressor, é um otário. Na realidade, Mas na realidade, aquele acidente do filho do Ike Batista, no final das contas, a culpa ficou para o ciclista que estava atravessando a pista num local escuro e de uma maneira imprudente. Quer dizer, a culpa ficou para o cara que foi atropelado e morreu, e não para a vítima é que ficou culpada. Eu acho que isso é que você está querendo dizer quando o cara, no mecanismo de transferência, você transfere a culpa para o outro. O outro é que é o inconveniente. Pois é. O outro é que é o inconveniente da história. Mas isso já é, de certa forma, explorado hoje em dia através da vitimologia, não é? Então, os advogados, a justiça, geralmente advogados de defesa, utilizam esse tipo de argumento para absolver, que é o papel deles, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que eu, você, o nosso ouvinte, nós também estamos sob o impacto desse pensamento. E quando isso acontece, quando eu começo a colocar a responsabilidade no meu paciente, vamos dizer, ele é que é chato, e não penso, eu que não estou conseguindo ajudá-lo, eu não cresço. Eu, ao botar a responsabilidade no outro, eu deixo de enfrentar a minha limitação. Então é muito, muito apropriado lembrar disso, porque a ideia que graça geralmente é de que eu devo ganhar tudo, eu devo me locupletar financeiramente, com poder, que esse seja o ideal e que os outros só atrapalham isso. Então, é esse o início da corrupção, é esse o início da vontade da cobiça, da vontade de ter mais, e se esquecendo que saco muito cheio não dobra. e saco vazio, não para em pé. Então, se eu quero ter companheiros na vida, eu preciso ajudar os outros a ficarem bem também. E no meio é que está a virtude, né? A virtude está no meio, já se diz há muito tempo. Agora, uma coisa, saindo um pouco dessa questão do consumo de álcool, que parece dominar a nossa conversa aqui, as relações no trânsito, elas são normalmente muito flexíveis, né? O pedestre atravessa no meio do trânsito com o sinal fechado, ele não vai até a faixa para atravessar, ele atravessa entre os ônibus e carros, e as motos vêm entre os ônibus e carros mesmo com o sinal fechado. Então acontecem acidentes assim. Os motoristas são imprudentes também ao não respeitar a faixa para travessia de pedestre, ou o sinal de pare, que não seja o sinal luminoso, se já o sinal luminoso já não é muito respeitado. Em resumo, essas relações no trânsito, Fernando, é que são relações de fundo social, que mostram o desenvolvimento, né, de um povo, o desenvolvimento do país. Nós estamos preparados, por exemplo, para ter 14 montadoras de automóveis e de veículos em geral, com um povo que não consegue dirigir, que precisa ter uma lei seca, draconiana e séria. Como é que você vê essa questão? Eu costumo dizer, Golo, que o trânsito brasileiro, ele vive um momento doentio, como se fosse, eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas é como se fosse um câncer terminal, cuja medicina não tivesse mais recurso para curá-lo. Essa definição pela Organização Mundial de Saúde, que o trânsito é o espaço mais democrático que existe, porque nele se misturam pessoas, né, de todas as raças, de todos os credos, de todas as idades, ele não é verdadeiro. O espaço democrático é aquele onde as pessoas respeitam o direito do outro de ir e vir. Então, eu digo que ele é doente, sim. Ele é doente porque ele desrespeita, ele mata. Durante muitos anos, a convite da Organização Mundial de Saúde, eu, além de palestras e congressos aqui no Brasil, participei de congressos, seminários na Rússia, na Índia, no Canadá, na França, nos Estados Unidos. E eu sempre, o tema da minha palestra chamava-se Cidadania e civilidade, uma questão de respeito, quando você fala em trânsito. Por quê? Porque você entende que a civilidade e a cidadania são, digamos assim, está intrinsecamente... São inerentes. Inerentes. Né? Ele está intrinsecamente inserido na educação. Então, eu dizia assim, mas de que educação propriamente dita é essa que nós estamos falando? De educação que mata de forma indiscriminada no trânsito? Então, eu comecei a mudar o tema das minhas palestras. Comecei a apresentar palestras em que eu dizia: guerras matam menos do que o trânsito. E é verdade. Nós matamos aqui no Brasil, quando eu digo nós matamos, mata-se no Brasil no trânsito em torno de 60 mil pessoas por ano. Foi o número de soldados que os Estados Unidos perdeu na guerra do Vietnã, com bombas, napalm, com guerras violentas, durante quase 11 anos. Isso a gente perde todo. Então, eu em Brasília, em várias ocasiões em que fui chamado para depor, até fui fazer a defesa da lei seca lá no Supremo Tribunal Federal, eu disse para o ministro Luiz Fux: nós vivemos em constante guerra nesse país, uma guerra que mata de mais de 60 mil habitantes de brasileiros por ano, com um contingente, como já disse, incrível de inutilizados. Então, é importante que as pessoas olhem para esse assunto trânsito com muita seriedade, porque quando a pessoa que bebe ou põe um racha, ele provoca um acidente, e como você disse, que depois ele se depara com um cadeirante numa blitz da Operação Lei Seca, dando o seu autêntico depoimento de quem um dia, ou porque bebeu, ou porque sofreu o acidente, sem ter absolutamente nenhuma culpa, esse motorista deveria pensar que no lugar daquele cadeirante poderia estar ele, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu irmão. Jaber, tem uma coisa também que a pessoa costuma minimizar, dizer o seguinte: não, mas eu não bebo, então as minhas chances de sofrer um acidente de trânsito, graves ou não, são muito menores. Agora, a pessoa se esquece de que ela está num trânsito, ela está num conjunto. Esse que é o grande X do problema, que eu acho que o Fernando tocou aqui, nessa questão de você... Não é um espaço democrático, não é? Porque o ônibus, ele joga aquele mastodonte para cima do carro para forçar a passagem, e o motorista não bebeu nada, entendeu? Ele está ali trabalhando. E assim são as relações no trânsito de maneira geral. Quer dizer, não há uma civilidade que permeie essa relação. Como é que nós podemos melhorar esse cenário? Bom, você chamou a atenção ainda há pouco dessa necessidade que nós temos de afirmação material, e que, em primeiro lugar, seria a segurança através da casa própria, ter o espaço próprio. Então, quando nós estamos no espaço urbano, de alguma maneira nós nos apoderamos daquele espaço. Se você foi criado numa determinada esquina, você se sente um pouco dono daquela esquina. Se vem um carro e estaciona em cima da calçada, o cidadão, ele se sente agredido, porque aquele seu espaço que diariamente ele ocupa foi tomado por um veículo que estacionou na calçada. Ele se sente um pouco dono. E agora o que está acontecendo é que as vias públicas, elas estão tão cheias que a pessoa começa a ficar irritada o tempo todo porque alguém está tomando o seu espaço. Chega ao cúmulo, vocês já devem ter visto isso, talvez até alguns já tenham feito, um fato muito interessante. O sujeito vai atravessando a rua, ele vê que tem um carro com uma velocidade suficiente para danificá-lo, para machucá-lo, para feri-lo, e ele vai indo devagarzinho, encarando, tal qual no faroeste, duelando. Ele vai atravessando a rua, olhando com um olhar ameaçador, desafiando o motorista. E este, se possível, com raiva daquela situação, sabendo que não pode atropelá-lo, vai aproximando o máximo possível a lateral do carro para tirar um fininho, para ver quem vai ganhar. Geralmente isso termina com uma lembrança um pouco educada a respeito da senhora mãe do condutor. É verdade. Você sabe que uma coisa interessante aqui é que a gente mede muito o grau de desenvolvimento do trânsito num país com a função da luz amarela no semáforo, né? É, o país onde a luz amarela significa acelere porque vai fechar, e mostra um baixo nível de desenvolvimento em relação ao país onde aquela luz amarela significa atenção, reduza porque vai parar, você vai ter que parar. E aqui a gente vê esse, não só o acelere porque vai fechar, como você vê fechado e as pessoas passando. Avançando. E o pardal, que é uma invenção para você flagrar a pessoa que ultrapassou o sinal vermelho. Quer dizer, uma coisa também parece que a gente é o cachorro correndo atrás do rabo. A gente não vai resolver isso, Fernando. Como é que você vê essa história? É, basicamente, como nós definimos, quando digo nós, as pessoas que militam, né, nessa área de trânsito, nós definimos como o tripé da sustentabilidade do trânsito a legislação, né, leis, a fiscalização e a justiça. Quer dizer, leis nós temos. Se elas precisam ser revisadas ou não, ou que coloquem elas em práticas. Fiscalização, mal ou bem, nós também temos. Elas podem não ser abundantes, mas nós temos. Eu diria que onde peca mais é na justiça, ou injustiça, como queiram. Então, esse tripé tem que estar muito em equilíbrio. Então, se as leis não são severas o suficiente, até que as pessoas assimilem mais isso, eu costumo dizer para meus amigos, eu tenho informações das seguradoras, de que a hora em que os acidentes diminuírem, eles certamente vão baixar o valor dos seguros dos automóveis, mas as pessoas parece que não estão preocupadas com isso. É como o professor Dr. Jaber disse. Parece que as pessoas querem, pela essa necessidade do consumo, e com aquela sua máquina poderosa, ele quer ter espaço, ele quer abrir espaço entre os ônibus e os pedestres para poder ele acelerar essa máquina fantástica dele. Então, nós temos que, necessariamente, nesse momento, pensar no trânsito como não um espaço barulhento onde circulam ônibus, caminhões Ivan, o nome está dizendo trânsito, é onde se transita, e o pedestre ele está incluso, o ciclista e a motocicleta. E esse ambiente tem que ter uma convivência pacífica, porque senão nós vamos transformar isso numa arena, igual nos tempos da velha Roma. E a gente vê que é caótico, né? A gente vê que é caótico. A verdade é que no centro da cidade, na zona sul, na zona norte, em todo canto onde você vai, convivem no mesmo espaço ali, disputam, na verdade, como disse você, Jorge, disputam o mesmo espaço, bicicletas, triciclos de entrega, motos, combis, vans, ônibus, táxis, carros, enfim, uma infinidade de veículos. E se bobear, você ainda para a zona oeste, você ainda vê até charrete passando ali, entendeu? Cavalos. Até cavalos passando. Então, isso tudo convive de uma forma nada harmônica, contribuindo para esse caos urbano que faz com que as pessoas também não respeitem o que é o ambiente público, esse ambiente, não compreendam sequer o que é isso. Você não acha, não, Zé? Eu tenho completa aceitação desse fato. Olha, essa é uma experiência pessoal, né? Mas eu percebi que eu mesmo só vou conseguir melhorar como ser humano, como pessoa, até mesmo como profissional, se eu tiver mais aceitação das minhas limitações. Eu preciso ter consciência, eu exercito isso com bastante frequência, porque a minha tendência é fazer o inverso. A tendência é deixar a minha arrogância tomar conta da parada. É a tendência humana, né? Pois é. Então, estou me usando aqui como exemplo. Então, eu preciso, quando eu vejo essa situação, preciso me dar conta de que eu estou ficando irritado e que a minha vontade é agredir. Eu preciso descobrir isso em mim e desfazer esse mecanismo, essa antes armadilha. Antes que se dispare esse... Antes que se dispare. É verdade. Antes que se dispare. Eu preciso, então, como disse alguém recentemente, eu aprendi isso. Gostei, rapaz. Aos 60 e tantos anos, eu aprendi um negócio bacaninha que eu vou dividir com vocês. Primeiro, quando eu estou sozinho, eu tenho que vigiar o meu pensamento. Meu pensamento é perigosíssimo. Com o carro na mão, então, é um horror. Eu tenho que vigiar meu pensamento. Com família, eu tenho que vigiar meu temperamento, que é onde o que eu tenho de pior aparece. E, finalmente, quando eu estou ao público, aqui, por exemplo, na rádio, eu tenho que vigiar o que eu digo. Isso é muito interessante. É isso mesmo, é boa essa aí. Você viu que ele até limpou a garganta antes de dizer, aprendi agora, vou dividir com vocês. Fernando, uma coisa que a gente também me chama muito a atenção, sempre me chamou a atenção isso já há muito tempo, os anúncios, a publicidade de automóveis... além de estar associada à virilidade, à beleza física e ao sucesso, ela está ligada diretamente ao desempenho do automóvel. Então, eu já me lembro de carros que diziam assim, ele sai de 0 a 100 km por hora em 7 segundos. Isso como se fosse... Você não vai decolar, isso não é um avião. Você não vai precisar chegar a 100 km por hora em 7 segundos para chegar no final da pista a 800 por hora, 400 por hora e sair decolando. Então, quer dizer, há um princípio que parece que já é enviesado nesse marketing. Entendeu? Quer dizer, ao invés de dizer que o carro é seguro... o carro é veloz, o carro é mais veloz, é mais potente, corre mais que os outros e é melhor para você isso. Como é que funciona isso na cabeça do consumidor? Isso aí, infelizmente, é um problema puramente de marketing, né? A gente observa, como você bem colocou, que estas tantas fábricas de automóveis, hoje elas procuram seduzir o público, o consumidor, não apenas pelas suas linhas bonitas, você olhar e dizer assim, que belo modelo, mas sim destacando a performance. Sempre buscando e mostrando a velocidade, não seja a final, mas a forma como ela atinge uma velocidade rapidamente, como o melhor trunfo, digamos assim, como a melhor bisca, a melhor isca para o consumidor. Então, hoje em dia, eu acredito que muitos motoristas que às vezes não têm uma percepção muito própria disso, eles preferem um automóvel que tenha muita potência de motor do que tenha outros itens que lhe tragam segurança, como no caso do airbag, do próprio freio ABS. Ele se preocupa, por exemplo, o ABS, eu conheço pessoas que preferem ter no seu carro o airbag de painel, de coluna, lateral, tudo, do que ter um ABS, porque ele acha que é bonito se houver uma colisão, aqueles balões inflarem. Mas o mais importante não é isso, é a frenagem, que é o ABS. Só que ele não aparece, ele fica lá dentro da roda. E o próprio cinto de segurança, porque se você não tiver com cinto de segurança, o airbag ele apenas diminui o seu ferimento, mas você escorrega por ele e vai com suas pernas para dentro do painel. Então, esse apelo da velocidade, ou então da associação do carro com o sexo oposto, bonito, lindo, sempre como você até mencionou logo no início, com ruas vazias, como se as nossas cidades se portassem dessa forma e não se comportam dessa forma, mas você pode observar que sempre a apresentação do carro é passando por outro, de valor menor ou de um estilo menor, e às vezes folhas levantando, mostrando a velocidade que o carro é capaz de atingir. Tudo isso aí são apelos de marketing, mas que, no fundo, o que realmente mais importante é você tentar ser responsável quando você estiver ao volante, porque, conforme diz a nossa Constituição, você tem aos 18 anos direito de tirar uma carteira de motorista, mas sentar na frente de um volante não é direito, é uma conquista. E essa conquista se dá através do respeito ao Código Brasileiro de Trânsito. Jorge. Eu vejo alguma melhora, por exemplo, com os pardais, eu vejo que a velocidade tende a diminuir. Então, existem medidas, o público vai se acostumando, mesmo no intervalo onde não há um pardal, alguns motoristas já vão se acostumando e mantendo a velocidade média em 80 km. Porém, um desserviço a essa organização é a impunidade. É onde pega ali a justiça, né? Que falou o Fernando. Exatamente. Então, quando você vê que realmente a pessoa que comete o erro ou comete a infração, ela é punida, quando você percebe isso, você tem uma satisfação, eu tenho uma satisfação, e nós tendemos a tê-la, porque nós dizemos, bom, eu fiz certo e não fui punido. Então, a justiça foi feita. Agora, quando eu vejo que o ônibus faz diferente e ele não é multado, quando o BRT tem lá escrito prefeitura e avança o sinal, eu perco a vontade de colaborar. Então, estatisticamente, aumenta o número de pessoas que vão cometer infração. Como é muito comum, já que você falou essa questão dos ônibus e do logotipo da prefeitura, essa coisa, é muito comum nós vermos também, Fernando, veículos oficiais transgredindo as leis mais elementares do trânsito. Eu não digo nem avançar sinal, mas eu digo subir na calçada, parar com as quatro rodas em cima da calçada. Isso é muito comum. E a pretexto de que está levando uma autoridade, a autoridade não pode andar como você pode ou eu posso, entendeu? Ou que está patrulhando a rua, está tomando conta, policiando, então pode parar ali em cima da calçada assim, o que atrapalha e obstrui o tráfego das pessoas daquele espaço, que é um espaço público. Essa apropriação indébita, indevida do espaço público também deturpa essa relação, aquela que o Jaber falou ainda há pouco, do sujeito que vai atravessar a rua e vê o carro vindo lá e aí faz aquele duelo, né? Isso também é uma espécie de situação de duelo, né? Você botar o carro em cima da calçada e o pedestre tem que ir para a rua. Sem dúvida nenhuma. O espaço trânsito, ele tem que ser igual para todos. E o exemplo tem que vir de cima. A lei, ela é feita para todos. Independente de ser uma autoridade, de ser o prefeito, ele que tem que dar o exemplo à sociedade. Não é justo que um carro com placa oficial estacione em cima de uma calçada. Porque esta autoridade foi eleita pelo povo. Se ele pode colocar o carro em cima da calçada, o povo que o elegeu também pode fazer da mesma forma. Então, ele tem que respeitar o Código Brasileiro de Trânsito da mesma forma como os usuários. Ele pode parar, sim, no local onde não é permitido estacionar, apenas para que a autoridade salte. E daí vai, a gente pode expandir isso para tudo. Por exemplo, como o Dr. Jabes citou, por que que os ônibus avançam os sinais e não recebem as multas de ônibus? Tem que existir, sim, multas. Aí entra no tripé que eu falei, a fiscalização. Hoje, o que a gente vê nas ruas são essas patrulhas que eles chamam de PA, pontos de apoio, que ficam estacionados em cima de uma calçada e que dali eles não saem. Eles não podem sair, a menos que seja solicitação da área deles, do batalhão. Então eu pergunto, por que que não se coloca agentes de fiscalizadores de trânsito em motocicletas, que são veículos rápidos, que se deslocam com facilidade? Porque se ele colocar um carro da polícia, ele vai ficar preso no trânsito da mesma forma que ficamos nós na hora do rush. Mas a motocicleta, ela é de fácil interceptação, ela é um veículo rápido e que pode até sinalizar para uma outra blitz e outros agentes na frente e interceptar esse motorista infrator, que às vezes pode ser até um assaltante. Então, eu vejo dessa forma, o ambiente de trânsito, para que ele seja democrático, como nós conversamos, ele tem que ser respeitado por todos, e o exemplo tem que vir de cima. Fernando, para nós encerrarmos, eu queria que você lembrasse o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, que é o terceiro domingo de novembro, é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, é isso? É verdade. Isso aí, a Organização Mundial de Saúde, na Europa, principalmente na Grã-Bretanha, os acidentes vinham crescendo muito, muito, de uma forma muito, muito grande. Então, eles criaram o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, que é o terceiro domingo de novembro, sempre o terceiro domingo de novembro. E aqui no Brasil, nós nunca tínhamos celebrado essa data. E a Trânsito Amigo, graças a Deus, conseguiu oficializar essa data. Hoje é uma data oficial do calendário do governo brasileiro. E desde 2007 que nós celebramos essa data. Fizemos 2007 e 2008 na Avenida Atlântica, conseguimos junto aos órgãos fechar a Avenida Atlântica. O primeiro ano foi de forma muito espartana, já no segundo ano pusemos um carro de som. E depois começamos a fazer de forma itinerante. Fomos a Curitiba, depois fomos a Florianópolis, fomos a São Paulo, voltamos ao Rio. Ano passado celebramos em Brasília. Então, o que a gente quer com isso é despertar, não só para as autoridades, mas como para toda a sociedade, que o acidente de trânsito, a tragédia de trânsito, não é apenas um problema dos parentes e das vítimas que sobrevivem. É um problema de toda a sociedade. Então, que nesse dia todos se reúnam, mostrem sim a foto dos seus parentes, dos seus filhos estampadas na camiseta e vamos à rua sim, como da mesma forma que todos os anos a Trânsito Amigo adere ao Bloco Alegria Sem Ressaca da iniciativa da Abrad, com muita alegria nós vamos para lá. A gente quer mostrar a toda a sociedade, às autoridades, que nós queremos dizer um basta à violência no trânsito. Não é certo. Jorge, você quer fazer uma intervençãozinha, meio minuto? Porque é sempre muito importante quando nós temos uma pessoa como o Fernando Diniz, que foi atingido uma dor muito grande, né? Nunca esqueça a fotografia da primeira página do Globo, viu, Fernando? Você ali abraçando seu filho. E pessoas assim, elas têm uma missão divina. Então eu tenho muito, muito respeito e admiração por essa sua posição, viu, Fernando? Muito obrigado. Olha, o Tema Livre agradece a participação do Fernando Diniz, o engenheiro, que é o presidente da ONG Trânsito Amigo, Associação de Parentes, Amigos e Vítimas do Trânsito, e ao Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, nosso parceiro já das terças-feiras. Um bom dia para você e amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.